Nem tudo que reluz é ouro. Amor dentro do coração vale milhões, vale tesouro. É mosca branca de olho verde, joia rara. O amor sem limite é o que falta nas quebradas. Aqui, aqui, a grande torre de Babel. Amor de mano pra mano é de Caim perante Abel. Aperto de mão, tapa nas costas, trairá de rolando. Sentimento milionário, faltou no ser humano quem apertou aquela mão. Plau, plau naquele mano, plau, plau naquele mano. Se liga só no que vejo, é agonizante o que sinto. Amor no ser humano simplesmente tá extinto. A falsidade come solta, grita, fala mais alto. Pequinóia sem compaixão, prova na cena de assalto. O pequinóia na noia no pique. É impressionante o rendimento deste assalto bandite. Alguns reais, alguns passe, não dão muito valor. Aí por porra nenhuma, neguinho, sobe o vapor. Mais uma vida no prato ou no cachimbo morou. Coração, mente vazia, casa do opositor. Jete amor no coração, o tempo é de decisão. Quem tá em cima do muro sempre cai ladrão. Por isso eu tô aqui, é o que dessa canção. Pra quem tem mágoa subir, pra quem tem ódio amar. Pra quem pecou redimir, pra quem sofreu perdoar. Chega mais, com gulho satisfaz. Falou bandite, boa apetite. O banquete tá exposto, chega mais plebeu. Degusta, degusta, esse momento é seu. De grande estilo, a luz de vela enriquecendo o paladar. Tem fartura no momento, aprecie o dom de amar. Falar de amor nunca é demais, por isso eu vou falar. Falar de amor nunca é demais, falei e vou falar. Cita a poema da flor, que embeleza a tristeza, vai enfeitando a dor. Aí, lápis de Seol, sepultamento de um futuro. Rei do futebol que se invernou de noite, sol a sol. Vem, tristeza pela frente, a lição pelo caminho. Lado a lado de Deus, não estará sozinho. Oh, estica, puxa, pega, pega. Quer viver mais, moleque? Só de whisky doméstico. Gosta da vida ou quer dar um break? Quer viver só de prazer? Quer, quer. Até umas horas, até morrer. Vai morrer, vai morrer. Que prazer cê obtém? Olha o espelho e veja bem. Amar ao próximo como se ama, morou. Se não ama a si próprio, tá na lama, falou. Nem autoestima, nem orgulho. É amor próprio no bagulho. Essa estrada de espinho me feriu mais, ensinou. Me arrependi do que fiz. Sou orgulhoso do que sou. Já bani a maldade, hoje a chave é o amor. Não estou falando do sexo, do côncavo convexo, nem da transa. Que vagabundo goza em fama. Na febre do tesão, tá iludido que ama. Onde se queima e queima o próximo com a própria chama. No sentimento da carne, vê se não se engana. Será que sou um gênio extraordinário que descobriu o amor como a solução? Como Einstein no tempo, pra luz, pra escuridão. Está na frente da retina de qualquer um. De pele, carne e osso, pobre, louco, comum. Só não vê quem não quer, só não vê quem não quer. Cobra cega tem de monte igual Maria e José. Joga um punhado de areia no próprio olho, mané. Só mentiu pra si próprio, mas a Deus não dá pé. Sem caô, caô, sem golé, golé. Aí, trinca com os 30, reme contra a maré. É vagaroso em irais, benevolente abundância. Nem dá pra acreditar que somos a imagem e semelhança. Que adota o revide, a lei da vingança. Vou arar e regar e colher, amor como esperança.